Então, eu rimo pra molecada e todos que querem me ouvir. Até pro tiozinho que diz que minha música é isso aqui. Talvez, porque não tá vendo nem instrumento de corda. Não tem bateria nem flauta, mas não é moda. Não tem instrumento, mas não vou rebolar que nem trouxa. Fazer cara de bonzinho pras minas jogar peça de roupa. Não vou mostrar meu físico assim, tira da camisa até. Porque vocês vão ver que eu sou magrelo, que nem uma trinta. Sou assim, sou over happy, dane-se quem não aceita, rejeita. Quando vê alguém de calça larga e bombeta, essa minha roupa, essa aqui é minha música. Cultura europeia, nunca te passo isso, então escuta. Alguns me estranham porque eu não faço tipo bonitinho. Não subo no palco pra rebolar tipo um popzinho. Cada um, não preciso entrar em detalhes. Subo no palco fazendo a verdadeira arte. O MC com o microfone, DJ. Um b-boy dançando beco, DJ. Um grafiteiro com spray. O Android nos toca discos. O MC com o microfone, DJ. Um b-boy dançando beco, DJ. Um grafiteiro com spray. O Android nos toca discos. Pra você que não sabe, vou explicar, vê se não esquece. Um DJ rola base nos toca discos. Esse é o elemento bem forte do hip hop. Quanto mais squash, menos a música fica pop. O MC vai rimando, algum assunto abordando, fazendo com que as pessoas entendam o que, que ele tá falando. Eis a diferença do rap pras outras músicas. Não tem maquiagem, blá blá blá, sem frescura. Pra todo mundo ver, tem o b-boy grafiteiro dançando, pulando, desenhando sem fazer feio. Fazendo com que sua arte seja reconhecida, sempre na correria, deixando de lado a preguiça. Luto para melhoras, sou visto como um panaca. Por mais que eu falo, mais o povo acha que sou um babaca. Através da cultura da música vou protestar. Cultura distorcida jamais vou abraçar. O MC com o microfone, DJ. Um b-boy dançando preco, DJ. Um grafiteiro com spray. O Android nos toca discos. O MC com o microfone, DJ. Um b-boy dançando preco, DJ. Um grafiteiro com spray. O Android nos toca discos. Só o fato de fazer rap já é uma espécie de protesto. Se dedicar ao máximo e muitos dizer que não é sério. Fazer um tipo de música que não é tocado em todas as rádios. Embaçado, complicado, mas pra quem é dedicado. Pra quem não tá acostumado a assistir um show, achei esquisito. Um cara com microfone, outro com quad. É comum essa cena não ser apreciada pela massa. Acostumada a ver alguém subir no palco pra fazer palhaçada. Eu levo a sério aquilo que faço e muitos não acreditam. Por mais que eu me dedico, explico, muitos duvidam. Mas não tô incomodado com a opinião da maioria, que prefere ficar na mesmice só ouvindo pornografia. Não sigo esse padrão de beleza da elite europeia. Eu sou o que sou, gosto de mim, assim já era. E que se dane aquele que se incomoda com a minha postura. Dê 180 graus quando se encontrar comigo na rua. Um MC com microfone, DJ. Um b-boy dançando preto, DJ. Um grafiteiro com spray. O Android nos toca discos. O MC com microfone, DJ. Um b-boy dançando preco, DJ. Um grafiteiro com spray. O Android nos toca discos.